repetir mereu. Eu dar imigrei. Ei, eu me quero ser eu. Dem repetir mereu. Eu dar imigrei. Trust. This for all your people overseas trying to look for our future.